A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Ora, Grandes Músicas, um espaço destinado a músicas que tenham no mínimo uma duração de 8 minutos, que é o caso das 5 que hoje vos trago. A primeira chama-se Ballad in Plain D. A música é de Bob Dylan. E vamos aqui recordar uma grande música que foi também um grande sucesso, ainda que, claro está, numa versão um bocadinho mais reduzida, já que esta música tem 8 minutos e 17 segundos. Vamos então conferir esta música. Daqui a pouco trago-lhe uma que já passou por cá numa oportunidade anterior. Vamos à música então. Grandes Músicas começa agora com Bob Dylan e Ballad in Plain B. I once loved a girl, her skin it was bronze, with the innocence of a lamb. She was gentle like a fawn. I courted her proudly, but now she is gone. Gone as the season she's taken. In a young summer's youth, I stole her away from her mother and sister, though close did they stay. Each one of them suffering from the failures of that day. With strings of guilt they tried hard to guide us. Of the two sisters, I loved the young. With sensitive instincts, she was the creative one. Their constant scapegoat, she was easily undone. By the jealousy of others around her. For her parasite sister, I had no respect. Bound by her boredom, her pride to protect. Countless visions of the other she'd reflect. As a crutch for her scenes and her society. Myself, for what I did, I cannot be excused. The changes I was going through can't even be used. For the lies that I told her in hope not to lose the could-be dream lover of my lifetime. With unseen consciousness I possessed in my grip, a magnificent mantelpiece, though its heart being chipped. Noticing not that I'd already slipped to the sin of love's false security. From silhouetted anger to manufactured peace, answers of emptiness, voice vacancies, Till the tombstones of damage read no questions but please. What's wrong? What's exactly the matter? And so it did happen, like it could have been foreseen. The timeless explosion of fantasy's dream. At the peak of the night, the king and the queen tumbled all down into pieces. The tragic figure, her sister did shout, leave her alone, goddamn you, get out. And I in my armor, turning about, and nailing her in the ruins of her pettiness. Beneath a bare light bulb, the plaster did pound. Her sister and I in a screaming battleground. And she in between, the victim of sound. Soon shattered as a child to the shadows. All is gone, all is gone, admit it, take flight. I gagged in contradiction, tears blinding my sight. My mind, it was mangled, I ran into the night, leaving all of love's ashes behind me. The wind knocks my window, the room it is wet. The words to say I'm sorry I haven't found yet. I think of her often and hope whoever she's met will be fully aware of how precious she is. Friends from the prison, they ask unto me, how good does it feel to be free? And I answer them most mysteriously, are birds free from the chains of the skyway? La Vita è Adesso. Esta música já tocou aqui numa outra oportunidade, numa das primeiras edições, se não sou engano até a primeira, do Grandes Músicas. Vamos hoje voltar a recordá-la para quem não ouviu na altura. Vamos ficar então com Renato Russo e La Vita è Adesso. Esta música tem mais de 9 minutos na sua versão original. Claro que o sucesso, e este é mais um, foi uma versão Radiohead, que tem na altura, aliás, que tinha na altura, creio que a duração de 3 minutos e picos. Mas vamos aqui conferir a versão original. La Vita è Adesso, a música de Renato Russo.

Sip é como se chama o terceiro single que vamos conferir nesta edição do Grandes Músicas. Não sei se foi ou não um grande sucesso, mas o que é certo é que Sip dos Pink Floyd é sem dúvida uma grande música. Tem mais de 10 minutos de duração e, enfim, já é habitual nos Pink Floyd. Estas músicas que duravam muito tempo, ainda algumas maiores, digamos assim, melhores também, mas há também algumas músicas maiores ainda dos Pink Floyd. Esta tem 10 minutos, chama-se Sip e vai tocar a partir de agora para ouvir aqui na Antena Web. Thank you. Love Bizarre é como se chama a próxima música que vamos escutar. Nunca passou por cá, tenho a certeza disso. É da Sheila e é mais para a dance music. É para começar bem a semana. Ora, uma edição, já agora aproveito para dizer isto, uma edição que estará disponível até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, até por volta das 12 horas aqui na Antena Web. Pois é, deu-se o caso de que esta edição está a ser publicada bastante mais tarde do que aquilo que era previsto e, portanto, ficará disponível até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, até às 12 horas. Vamos então à música. Sheila traz-nos Love Bizarre. é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Grandes Músicas. Grandes Músicas que termina por aqui então com mais um tema, desta vez dos Deep Purple, um grupo que dispensa qualquer tipo de apresentação. Vamos ficar com o tema Shield in Time e é com ele que fechamos mais uma edição de Grandes Músicas, que, como disse, vai ficar disponível até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Até por volta das 12 horas. Vamos fechar então com esta música e fica a promessa de que na próxima semana vamos voltar a encontrar-nos para mais Grandes Músicas. Fique bem, tenha uma boa tarde e até à próxima semana. Thank you. You better close your eyes.